A Polícia Civil e a Polícia Militar de Medianeira estão à procura de um assaltante que agiu na tarde de ontem no município. A informação é de que a funcionária de uma empresa saía com um malote de um posto de atendimento do Banco Sicredi localizado em um supermercado na área central da cidade, quando foi abordada por um indivíduo que lhe roubou o malote e a obrigou a entrar no próprio veículo, só que no banco do carona, enquanto o assaltante tomava a direção ao município de Matelândia. Nas proximidades do município citado, o assaltante teria tomado rumo a uma estrada rural, onde abandonou o veículo e a proprietária, tomando rumo ignorado. Após perceber que estava em segurança, a mulher pegou seu veículo e retornou à Medianeira, procurando a polícia para o registro da ocorrência. O fato foi registrado como assalto seguido de sequestro. As duas autoridades, de Medianeira e de Matelândia, trabalham juntas para identificar o autor do crime. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.